Coletivo Fórceps também está nessa dança. Web Rádio Fora do Eixo. Tudo sobre a cultura independente de qualidade. Web Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito conectada em mídia livre. Conector Entrevista. Produção e apresentação de Mariana Lima. Uma realização do Coletivo Fórceps e Circuito Fora do Eixo. Este é o podcast do Conector Entrevista 6, o programa sonoro mensal do Coletivo Fórceps. Produzido e apresentado por Mariana Lima, do blog instanteavesso.com e da banda Fofoca Erudita. O Conector Entrevista é transmitido sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas, pela Web Rádio Fora do Eixo, pelo endereço www.foradoeixo.org.br/radio/ao-vivo. Lá você confere as nossas transmissões e as transmissões de outros programas do Circuito Fora do Eixo. Nesta edição, conversamos com a banda integrante do coletivo Vatos, da cidade de Vespasiano, Minas Gerais, a Manolus Funk, e também o DJ Amplis, muito atuante aqui na capital mineira. Como a conversa durou quase 2 horas, dividimos o programa em 3 podcasts, que estão disponíveis nessa página para download. Neste primeiro podcast, a conversa rendeu um pouco sobre o Festival Transborda, realizado pelo coletivo Pegada, de BH, sobre a relação dos Manolos com seus admiradores nos vários palcos onde tocaram até então, além da forma como o trabalho colaborativo é importante para as coisas darem certo e como isso influencia diretamente no nosso trabalho do dia a dia. Logo depois, confira a faixa Calmaria Surround do Manolos. Não couve, não dá, viu? Nossa. Mas aí, tipo assim, ficou as coisas meio... Mas aí, por exemplo, você pega, veio gente de Sete Lagoas no nosso show aqui no Transbordo, entendeu? E assim, como é que você avaliou a participação no Transbordo? Tipo, como é que foi? Eu não pude ir, assim. É o primeiro festival independentaço, assim, que eu vou pegar, né? A partir do Pegada, que foi coletivo, etc. E o cast de bandas foi bem interessante ouvir, assim, mas eu não pude acompanhar. Vocês como participantes também, como Vatos e tal, o que vocês... Então, eu acho, tipo assim... Comparado também aos outros festivais, dos outros coletivos que estão rolando. Então, vamos falar um pouco do circuito. A gente tocou em vários festivais já, né? Já. Tem que fazer uma menção honrosa ao festival Gramofone lá do Colcheio de Sete Lagoas. Foi assim, eles fizeram com as forças do coletivo e foi assim... Foi o primeiro também deles. Eu acho que foi o primeiro que fez com essa, com dois palcos, né, um do lado do outro. É, embora o Transbota já devia ter, o Transbota já devia já ter tava planejado e tal. Mas é porque assim, o Gramofone foi antes, né? O nível de organização do Gramofone, muito tipo, bom, né? A gente já chegava lá, recebia um press kit muito bacana, assim, com todo o material de divulgação do festival, o atendimento da galera, sensacional, a resposta do público também. O público muito... tava pra ver, né? Tava querendo conferir também. É, a galera com uma... E tipo assim, a gente... Com vontade, né? E acabou que a gente cavou nossa vaga lá, foi naquele rolê meio básico do que falam pras bandas fazerem, e tem tanta resistência pra fazer aqui em Belo Horizonte, né? A gente foi numa noite fora do eixo lá, que apareceu a data vaga, a gente se propôs, eles toparam, e dali, desse show, a gente tirou a volta no festival. E voltou no festival agora e já vendeu CD pra caramba, entendeu? Lá no... Pessoas cantando música da banda, já. Foi assim. Emocionante. Até zoei que acabou o show e joguei a baqueta pra galera. Primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Eu joguei a baqueta assim quando eu vi a nota e nossa, eu não posso fazer isso. Joguei não. A baqueta nova. Baqueta novinha, dá pra dar 3 shows ainda com ela. Quando independente pode fazer, pode ter esse tipo de empolgação. Puxa, né? Já que eu tava quebrada, filho. E, tem que levar umas quebradinhas, né, pra mandar. E aí a gente já veio com essa. Tipo, já tava essa vibe massa já. E caiu um Transbordo que, pra mim, particular, começou num congresso fora do eixo, né? Que eu acho que foi muito, muito bacana, foi um congresso, foi uma experiência muito legal para a gente como coletivo, para se organizar, para tirar mesmo energia mesmo, para você continuar. Tipo, você vai tomando porrada mesmo, o ano inteiro, aí na hora que você junta com a galera, todo mundo fala dos problemas, das porradas, troca tecnologia, né? Meio grupo de apoio, meio... você sai de lá com gás total, né? E quando acabou o congresso, eu fui diretor de palco no Transborda, e hoje é lá na Praça de Estação. Os únicos shows que eu fui foram da Praça de Estação, porque eu falei, ah, se eu ficar aí na Dandaia, eu não vou... Domingo você não toca. E eu quase não toquei domingo, peguei insolação no sábado, cheguei cedo. E aí você vê, tipo assim, o festival, eu acho que ele teve seus perrengues, né? Que eu nem chamaria de problemas, né? Eu acho que foram coisas assim... que pelo próprio conceito que o festival tinha dessa construção coletiva, né? Você pega a direção de palco, a gente vê Vespasiano, Sete Lagoas, Patos e Belo Horizonte, né? Era um mix do interior mineiro ali trabalhando, todo mundo ralando. E eu acho que, tipo assim, foi legal porque o headline do festival, alguns headlines não eram... assim, nomes mega conhecidos, tá, Benegão é um cara, tem um nome fortíssimo e tal, mas até pela frequência com que ele tá aqui na área, você não pode falar que é um festival assim que o Benegão, calma gente, não me crucifique por isso. Então, nada contra, né? É, nada contra, mas eu não tô te falando assim que o Benegão é uma estrela solitária no festival, que ele vai... Eu acho que mostrou, foi uma vontade de consumo muito grande da galera de Belo Horizonte pelos artistas, né? Porque tava muito, a programação estava muito pautada nos artistas locais, né? E eu acho que funcionou muito bem, assim, eu fiquei feliz demais como banda e tocar lá no aparelhagem de som que eles colocaram foi muito, assim... Eu falei, vai demorar para aparecer outro festival com uma estrutura dessa para a gente tocar realmente. Porque era muito, foi muito assim, foi a melhor que a gente já tocou e daí a gente saiu com a sensação, eu particularmente, que foi o melhor show que a gente fez, deu um feed muito bacana para a gente, né? Venderam um CD? Não, não podia vender CD. Ah, não? A gente vendeu uns na boita pela... Entendeu? Porque a prefeitura proibiu qualquer tipo de comércio na aí você tinha que sair com CDs na mão, meio mocado assim, aí a galera chegava... Eu queria até perguntar, não sei se você vai saber, né? Por causa do tal decreto lá, de não poder fazer nada na Praia da Estação, então, movimento Praia da Estação... Então, você sabe como é que rolou essa intermediação? Não, eu não sei os bastidores de como saiu. O que eu sei, por exemplo, é que eles queriam fechar a praça toda com uma cerca toscaça de... Tapume? Né? É, com tapume, assim, metálico, toscaça, que não dava... que ia meio isolar o que estava acontecendo dentro dos tapumes para a parte de fora. Aí eles conseguiram que seja grade, né? E aí até rolou um problema, né? A galera da praia meio se revoltou, porque isso eu acompanhei bem de perto, estava no palco no sábado, e eles queriam pendurar uma faixa em frente ao PA, né? Uhum. E aí foram me chamar lá, porque foram o primeiro que acharam, acharam que estava com a camisa da produção, uhum, e tal. Eu fui lá e cheguei, já estava o segurança meio brigando com os caras que estavam pendurados em cima do PA. E veio outro cara falando comigo, ah, você é da produção, como é que... deixa a gente pendurar a faixa, o pegado até apoia isso aqui, deixa pendurar a faixa. Eu falei, o problema não é pendurar a faixa, pode pendurar, mas o negócio é se pendurar na frente do PA, é uma questão técnica, não é ideológica. Eu falei isso com o cara, só que quando eu falei, eu estava a uns 5 metros da torre, assim, de distância, falando com o cara, e aí o segurança já segurança com a galera já começou meio um atrito, aí a galera saiu correndo e derrubou as grades todas, né? Mas aí o próprio público foi lá, e como o próprio público, outras pessoas da produção foram lá e começaram a remontar as grades, né? Eu acho que, tipo assim, é aquele negócio, abriu uma brechinha na proibição, né, que tinha da... Eu acho que cabia a galera, tipo, saber usufruir do espaço, não depredar, para justamente não dar argumento para aqueles que estavam querendo vetar, né? Uhum. Eu acho que rolou, tranquilo. Eu achei que foi pai, por exemplo, é muito triste ver o festival do Fora do Eixo, um dos principais pontos Fora do Eixo, que é a distribuição, a prefeitura ir lá e vetar isso. Isso é esquisito, né? É bem tosco. Eu falei, eu lembro, eu até brinquei no show, dá pra gente falar assim, nosso CD não vai estar à venda ali do lado, não sei. Mas eles não, porque qualquer coisinha que sair, eu sei que no sábado eles, eu acho que levaram advertência ou mesmo uma multa do meio ambiente. Por causa de qualquer coisa. Acho que passou um pouquinho do horário, porque teve um problema com o Alvará, né? O Alvará demorou a sair, atrasou a montagem toda, aí dois shows que iam acontecer na sexta tiveram que ser readequados e tipo assim, a prefeitura estava numa neurose com a parada tremenda, assim, de não deixar de ter a guarda municipal, de estar todos os requisitos cumpridos. Por causa das manifestas, né? Tava da galera. Entendeu? O ECAD estava lá conferindo música por música que você tocava para... É mesmo? É, para ter certeza que você... Já nem que era só dona autoral, né? Para ter certeza. Parece aquela censura dos anos 70, você tinha que passar o show todo e o professor... Deve ser pior, viu, cara? Deve ser pior que os anos. Acho que bateram com o pai. Não, mas eu acho que foi assim, bacana demais, cara, o resultado do festival. Ah, o Transborda vai ser um divisor de águas aqui em Belo Horizonte. É, com certeza, o festival foi... E eu acho que foi bom para as bandas e muito bom para o público que estava sedento para essas coisas. Som novo, de ver bandas novas tocando mesmo. E igual você falou, foram bem diversificados, né? Eu queria ter ido conferir, assim, mas os dias eu estava meio ruim. E, por exemplo, nosso show foi 4h30 da tarde. Eu, particularmente, toquei para um público pelo menos umas 3 vezes maior do que eu esperava. Porque, tipo assim, você fala, vai tocar 4h30 da tarde, não vai ter ninguém. Né? Mas... Já tinha bastante gente. Tipo, tinha muita gente já quando a gente tocou. Eu sou péssimo para virar para você e falar assim, tem 100 pessoas ali. Eu não consigo, entendeu? Mas, se não é o Tião das Rendas, né? Mas tinha muita gente, cara. Eu fiquei de cara, falei, nossa, hoje vai... Porque era essa hora, segundo show. Já tinha essa galera toda, eu falei, nossa, vai ser só... Meu chefe me agarrou. Olá. Boca, tudo bom? Esse negócio do seu chefe te agarrou dá abuso sexual. Olha, tá falando aqui, cara. Foi o pior que eu já vi. Tomara que não ouça. Ih, já estamos gravando, viu? Ah, que beleza. Passou foi-se dois, quase três, eu não corria, e assim seguia, a alavanca da vida, o que seria, parecia tão contínua ao certo, isso é musical, como um barco é a vida, que enfrenta grandes tempestades, tão sonora e energia vital, após a tempestade, a calmaria é surround. Da calmaria, yes, surround, yeah. Surround, surround, surround. E a calmaria é surround. Como um barco leva a vida, calmaria, yes, surround. Quase três eu não corria, e assim seguia, a engrenagem da vida, o que seria, parecia tão contínua ao certo, isso é musical, lá vem a maresia, encosta na vela, aquele som que vem do mar, é que nos contagia. De qualquer lado a calmaria é surround, surround, surround, surround. E a calmaria é surround, como um barco leva a vida, a calmaria. E yeah, é surround, yeah. Surround, surround, surround. E a calmaria é surround, como um barco leva a vida, a calmaria. Yes, surround, yeah. Calmaria, toma surround. É quando o mar encosta na quilha. A ressonância é um transeunte, ares se formam trilhas. Assim por horas, embalados na vida. Eu não sei, não sei dizer se a calmaria. Toma surround. É quando o mar encosta na quilha. Veja a parede de corais. Não existe nostalgia. O tempo ficou pra trás. O vento zumbi, zumbi, zumbi, zumbi no cais. Show deles lá em Sete Lagoas. É. Gramofone. Ó, oh, massa. Sou de lá, né, gente? Minha terra. É verdade. Foi muito bom, né? Foi muito legal. A gente ficou muito bom mesmo. Feliz demais, cara. Na hora que a gente chegou e viu assim, nossa, hoje vai. Porque um dia antes a gente tinha sofrido demais num show que a gente fez numa casa aqui em Belo Horizonte. Uhum. Sofrido todos os pecados. Uhum. Aí a gente falou, não, amanhã, galera, amanhã tem que ser deleite. Chegou lá, lavou a alma. Lavou a alma. Não, a gente ficou muito feliz. E foi, e a galera saiu falando muito bem. Assim, o festival todo foi muito bom, né? É, foi o primeiro e foi um festival legal, assim, lá no Teatro de Arena do Casarão, que é um espaço bom que a gente tem lá em Sete Lagoas. Não, apresentei lá. Apresentei uma peça de teatro lá. Pois é, ótimo, lá é um espaço muito bom e era muito mal aproveitado. Assim. Sete Lagoas, é incrível, Sete Lagoas tinha uma cena há uns 7 anos atrás, pra trás disso, assim, Sete Lagoas tinha uma cena muito forte, assim. Bandas independentes lançavam CDs, tinha umas bandas Iris de Seda, Pop Trot, tinha várias bandas lá, que assim, levavam 2.000 pessoas, sabe, numa casa de shows lá, eles faziam umas promoções assim, você comprava o CD a 10 reais, ganhava camiseta, ganhava outras coisas, e o ingresso. E era muito legal, só que isso acabou lá, e agora que tô voltando, ainda bem, assim, com o... Coletivo Cocheia, galera lá. A gente já rasgou elogios pra eles. E aquele dia o festival foi muito legal, os dois dias foram muito legais. Vocês tocaram no segundo dia, né? Foi. Segundo dia sim, sábado e domingo, né? Vocês tocaram no domingo, né? Tá. E teve o 4 tocou no coreto, né? Que foi legal demais. Ele já tem uma tradição, né? O 4 tem uma tradição. De coreto? Tá barato. Ah, então, a gente tava conversando sobre os festivais, sobre como que os jornalistas, etc., a visão dos jornalistas a respeito das nossas apresentações, assim, como música e tal. Mas você é um DJ. Pois é, é uma visão diferente. É uma visão diferente, né? Tipo, eu nunca tive a oportunidade de conversar com um DJ, assim, pra, por exemplo, conversar sobre a cena musical dos DJs. Pois é. Como é que rola isso aqui em BH, por exemplo? Eu vejo você tocando muito, né? É, assim, eu sempre toquei, eu toco desde 2007. E eu comecei através de bandas de amigos também, né? Que foi através da Hell's Kitchen Project. Que eles tinham, no começo da banda, assim, em 2007, eles faziam showzinhos em matrizes. E eles começaram a precisar de DJs. E na época, o Fernando, ele namorava a Priscila, uma amiga minha, que trabalhava comigo. E o Fernando também trabalhava comigo. E aí ele começou a chamar a gente pra fazer, pra tocar. E a gente começou a ser, eu e a Priscila, a gente começou a ser o DJ da banda. E todo lugar que eles iam tocar, a gente ia tocar. E depois a gente começou a tocar na obra, foi conhecendo mais gente, ficando amigo de mais pessoas. Aí foi isso, mas eu sempre toquei, porque meu set é mais de rock e tal. Eu toco, tem várias bandas independentes também no meu repertório e tal. E aí eu tocava mais na obra, era mais restrito, porque festas de rock aqui em Belo Horizonte são, ainda são meio, você encontra mais nesses inferninhos, assim, uhum. Você vê mais é eletro, sabe? As pessoas gostam de dançar mais isso, assim. Não é muita gente, é uma galera, claro, uhum. Mas assim, perto do povo que curte eletrônica, uhum. é um contingente pequeno, menor. E aí esse ano eu tenho uma festa minha, que é a Riverão, que eu já tinha ela com a Mi do Pegada, uhum. E com a Normal, também do Pegada, Carol. E aí a gente fez a festa ano passado, fez uma edição na Velvet, esse ano a gente fez uma edição na obra. Aí Feliz e o Túlio, que são dois empresários da noite aqui de Belo Horizonte, me chamaram para ser residente da boate nova deles, que é a The Duck, que fica aqui na Pernambuco, ali na Savassi. E aí eu comecei a fazer toda quinta. Aí tem minha festa de rock lá, toda quinta. Uai, massa demais. Pois é. Ocupando lugar, né? Pois é, foi bom, assim, porque depois de muito tempo, né, desde 2007 que eu tava aí tocando. E o engraçado é que nem o Túlio, nem o Feliz, eles nunca tinham me visto tocar rock, assim. Eu acho que eles ficaram sabendo que eu tocava rock, porque eu já tinha tocado, eles têm a outra boate que é a Man in Hell, né? Só que Man in Hell é mais pop e tal, então não toca rock, assim. já tocou rock, mas agora hoje em dia é só pop. E eles já me viram tocando lá, mas eu tocando pop, porque eu toco meio que de tudo, mas eu gosto de tocar rock. Aí eu acho que eles ficaram sabendo, assim, que eu curtia tocar rock. E me chamaram, aí eu sou residente de lá hoje. Aí de vez em quando a gente chama umas bandas também pra fazer DJ set. E chama lá todos. Nós temos um coletivo, tipo um coletivo de DJs. Ótimo. Chama Vato Sound System, né? A gente sempre assina. Vamos fazer isso. E aí a gente tem feito. E o set é bem rock, é bem mesmo. Rock. Pois é. Com certeza. Veja aqueles Hot Chili Peppers. Com certeza. Mas tem Lauryn Hill, tem um monte de coisas. Tem. Conector Entrevista. É bem legal e é massa você ver, porque o rock mesmo meio desapareceu das pistas. É, desapareceu. Aí a gente, beleza, Festival de Inverno de Vespasiano, a gente tem duas noites pra discotecar lá aqui. Uhum. Aí a gente vai lá na cidade, toca só rock e a galera pira. Né? A galera pira. E o rock é dançante, tem muita música que você dança. Parece carência, né? A galera, na hora que tem uma... Que fica uma galera falando, ah não, que DJ tem que tocar eletrônico, elétrico, não. E drum and bass, e ficar nisso aí, a gente chega lá. As músicas que você escuta em casa, você fala, pô, se tocasse na boate, eu dançaria e tal, seria muito massa, aí o cara vai lá e põe, e aí é legal. E isso é legal de de ser DJ também, que é, você tá ali, seu trabalho é fazer as pessoas dançarem, né? Então é muito legal que a própria Feirão, assim, cada noite é de um jeito, assim, cada noite, tem noite que eu toco uns rocks, rock com pé no eletrônico, assim, que eu vejo que a galera que tá lá é mais dessa vibe. Tem noite que é só clássico, rock and roll, Led Zeppelin, até umas bandas barangas, tipo Guns N' Roses, toca e o povo pira, sabe? Então cê, o legal é isso, é saber o que, que é aquela, sei lá, sentir a vibe da galera. Contato, né? Mas isso até visualmente, assim, não é? Não é, é claro que eu não estou julgando as pessoas pelo visual. Mas assim, você vê o que, que a pessoa quer dançar. E assim, você experimenta, você coloca uma música naquele estilo, você vê que as pessoas empolgaram e você já continua. O legal é isso, né? Eu não preparo set, assim. Não dá pra preparar set. A não ser quando é algum lugar que vai me contratar que já quer um set pré-definido, um estilo e tal. Nossa, Marcelo, a gente tem uma história. Uma vez a gente tava fazendo umas tentativas lá de firmar rock e tal, lembra? Por exemplo, a gente caiu no tal do Bar do Rock. Porque o rock é o nome do cara, não é o nome do cara. Não tem nada a ver. O bar, o bar era do rock. Mas tocava forró e. Forró e pagode. É. Aí a gente ganhou lá e começou, ganhou uma oportunidade lá e foi fazer lá. E era DJ. Tinha DJ, a gente tava trazendo bandas, até o evento morreu justamente no dia que o 4 foi tocar lá, o cara pirou lá, que ele é meio doido, né? É bem curiosa a cena dos empresários da noite de vespasiano. Se é um empresário vespasiano que você não tem telefone celular nem telefone. Nem fixo. Como é que você faz? E que ele vai pra roça a semana inteira. Você não tem como falar com o cara. E isso é empresário da noite. Isso. Aí já vê as dificuldades. Mas era igual com o Marcelo e eu, a gente ficou na portaria e tal, do evento, né? E tinha lá com giz assim, né? Discotecagem, Bato Sound System. E no caso eu acho que era Breninho, que é uma figura que mudou para o Rio e tal, é músico, né? Faz muita falta, né? Até na cena de Vespasiano, para ir ajudar bastante se ele estivesse lá, né? E aí chegava, cara, e chegava o público da casa, só pagodeiro, galera do funk, nossa, né? E chegava os caras lá, o que, que vai ter aí? Aí, gente, não, hoje vai ter discotecagem, vai ser rock, pop, uns black, pode ir que você vai curtir, assim. Nossa, isso é muito ruim. Que ruim, rapaz. Dá uma chance pra vocês. Você fica indo só pagode, funk. Vem, entra aí. Dá uma chance. E a galera foi entrando. Deu mais de 100 pessoas lá no... Era legal que no final... Da próxima vez, quando eu ver vocês aqui, eu vou chegando, entrando e tal, não sei o quê. Aí a gente fez depois, umas duas semanas depois, né? E o povo já chegava pagando. Não, vai ser massa, não sei o quê e tal. Foi, mudou, tipo assim, a gente ficou surpreso com... Que era pra ter tido uma banda, né, que era uma banda de fora, no caso era o Candeias, né, Candeias Rock City, ia tocar nessa noite, a gente tinha conseguido, isso foi ano passado, né, a gente tinha conseguido fazer, tipo, a festa do Festival de Inverno, fazer esse jogo, né, com o Festival de Inverno, de virar balada do Festival de Inverno, a festa... E aí foi muita gente e o Candeias caiu. E aí foi aí que vacalhou. O cara pirou e tipo assim, a gente já tinha agendado a data do 4 pra frente, era uma semana depois, o cara sumiu e quando voltou, vocês falam que vai ter banda e não vai ter banda. Depois não tem, não sei o que. Não, e o lugar ficava cheio, a gente ficou surpreso mesmo, assim. Só de pagode? Não, e aí o povo era esse público, né, mais pagodeiro, o povo que gosta de forró. Mas aí quando eu ficava só mais na portaria, de vez em quando eu entrava, aí você olhava assim, na pista tava cheio, o povo dançando pra caramba. Isso é legal, assim, você saber fazer as pessoas dançarem, não necessariamente pagode e axé e funk. Mas isso é uma coisa que eu tô mostrando. É legal também, tipo, um pagodeiro, o cara que curte esse tipo de música, então, às vezes ele não conhece ainda. Ele não conhece. Não tem ninguém pra chegar, lá, vem cá, isso aqui é legal. Não, então. Tem uma coisa... ideia que é tipo black mesmo, é uma música super dançante. É dançante demais, né? Você não consegue ficar parado. Às vezes o negócio do cara é dançar, não é nem a música. Chegar lá, dá pra dançar. É umas coisas que eu tô... Que eu tô notando, assim, nessas últimas duas semanas em especial, que rolou o Transborda, que vocês tocaram também, que foi maravilhoso, o festival foi muito bom. E, assim, paralelamente, tem uma, até uma moça agora, que ela me pediu um serviço que eu não... Eu nem imaginei que um DJ pudesse fazer, mas quando ela me falou, eu falei assim, gente, por que eu não pensei em oferecer isso antes, sabe? Que é fazer o iPod dela, sabe? É, eu vou conectar ao transbordo. Que doido! Mas enfim, aí ela falou assim, olha, eu tenho um iPod, tá há 2 anos parado, porque eu não sou uma pessoa que... Eu gosto de ouvir música, eu gosto de dançar música, acho que música é ótimo, mas eu não procuro, eu não conheço, mas eu gosto que me apresentem. Uhum. Então eu gostaria que você fizesse isso. Aí ela falou, eu combinei um orçamento pra ela e a gente tá fechando o serviço. Que massa! E é uma coisa que eu nunca pensei em fazer, sim. Mas é porque tem pessoas que precisam disso, sabe? As pessoas precisam de um farol pra iluminar elas, e isso. Eu quero conectar com duas coisas que estão acontecendo nas últimas 2 semanas, que foi o Transbordo, que foi o Festival Pegado, que foi maravilhoso. E a resposta que eu estou vendo no Twitter, nas mídias sociais, Facebook, está sendo incrível. Assim, tem umas pessoas falando que hoje mesmo o Twitter do Transbordo e do Pegado, eles retweetaram uma frase de uma menina que falou que estava viciada em Lucas Santana, em Fuzile, em Benegão, em bandas que ela não conhecia, sabe? E que ela ficou conhecendo lá, na praça, e isso é que é o grande efeito positivo de um festival desse, né? Sabe? Que as pessoas igual essa moça, que elas precisam de uma orientação, sabe? Precisam de uma luz, assim. A luz, no caso dela, sou eu. A luz, no caso da menina que falou lá, é o Pegada, uhum. Sabe? Que está apresentando, que é o Transbordo, no caso, que é um festival gratuito, e que isso é legal demais. Isso tá sendo muito legal. E isso conecta com uma outra coisa que o... Conector Entrevista. Que a TV Queijo Elétrico fez, eu não sei se vocês assistiram na semana passada. Eles fizeram um episódio com o Hell's Kitchen, coincidentemente, que eu falei deles, a guria mesmo. É, tocando na rua, tocando na em cima da trincheira, né? Foi bem legal esse episódio e... Eles estavam fazendo uma reportagem sobre, justamente com pessoas que não... Pessoas assim, pagodeiro, funkeiro. E as pessoas falando que, assim, não conhece nada de banda independente e que não sabe que existe essa cena, sabe? Essas pessoas são, assim, alienadas, sabe? Elas precisam de uma luz. É bacana. Eu vi um comentário que eu ia fazer antes do comentário lá da matéria e tal, para o Scrimiel, etc. Que aí depois os jornalistas terem falado aquilo que não acha que as bandas mineiras não têm lugar na mídia, etc. Aí mais abaixo, assim, no comentário, um cara que parece que não é jornalista, não fica acompanhando, não fica garimpando, nada, ele fala, pô, mas eu quero que as bandas cheguem em mim, eu não quero ficar procurando toda hora, não quero ficar baixando CD, não sei o que, não sei o que. E o que chega nas pessoas, né? Acho que é o papel nosso mesmo de programa, de web rádio, de banda, de DJ, de todo mundo, fazer com que essas coisas cheguem mais fácil às pessoas. Isso, né? Isso até, a gente tá participando do programa do Sebrae lá para soluções estratégicas da música, junto com o Hell's Kitchen, uh-huh. É outra. E uma coisa muito legal lá que tem, não sei se vocês conhecem a teoria da cauda longa, que antigamente, é uma questão meio gráfica, matemática, antigamente 20% dos produtos disponíveis em uma loja representavam 80% do faturamento da loja. Isso era uma regra fixa, né? Depois que surgiu o e-commerce e tal, né, com a questão da internet, essa tendência está acabando. O gráfico era tipo assim, né? Está aqui as retas, era desse jeito, e agora ele está mais paritário. Então a tendência é tipo assim, quanto mais você disponibilizar seu trabalho, mais ele vai ser consumido, entendeu? É aquela, então, é tipo um lance assim, de ver você ter seu CD só numa loja, aí você tem um CD seu em várias, tem 30 lojas, cada loja tem 2 CDs seus. Uhum. Então a chance de uma pessoa chegar naquela loja e ver seu CD e comprar é muito maior do que você estar com zilhões de CDs só num local, né? É a loja da distribuição pela internet, por exemplo, né? É. A galera fica discutindo distribuir música gratuitamente, por exemplo, eu acho que é distribuir mesmo. É, e isso vale, não é só pra música, assim, música é nosso caso, né? É. Mas é tudo. gente. A internet mudou tudo, mudou a humanidade. Assim, mudou as relações de consumo. É, né? Foi a grande... Está mudando, né? Porque tem muita tá gente mudando que ainda. Mudando. Está mudando tá ainda. Está no esquema antigo. É, no Brasil, assim, a maioria das pessoas não tem computador, não tem internet, não tem acesso à internet. Então, aí a questão... Isso, a tendência é mudar ainda. Como atingir? Aí, por exemplo, no VATS a gente está fazendo... desenvolvendo uma estratégia de distribuição de CDs independentes, a gente está chegando em alguns pontos estratégicos, alguns locais de comércio estratégico na cidade, e está oferecendo da gente fazer uma parceria e botar um standzinho com CDs independentes lá. Uhum. Para isso em Vespasiano. A gente tem mapeado uma loja de sapato, o principal ponto de gandaia da cidade, que é a pizzaria que fica no quarteirão fechado. Uhum. E daí a gente tá conseguindo, e tem mais uma boutique também. Daí a nossa ideia, por exemplo, o cara da pizzaria, eu até cheguei, ele veio conversar comigo um dia, tô gostando de ver seu trabalho, não sei o quê, blá, blá. Eu falei, não, deixa a gente colocar CD à venda. Vamos continuar gostando de do lado da maquininha, deixa a gente colocar do lado da maquininha de cartão isso, porque o cara já vai lá, bate o olho, pô, 5 conto um CD. Tá chapado, né? Passa mais 5, eu vou levar. Então, tipo assim, é uma chance boa que você tem de melhorar tudo, né? Melhorar, claro, seu faturamento também, porque você tem que pensar em pagar as contas, eu acho, né? Claro. E também espalhar seu celular. Essa coisa do CD material, né? É muito legal e importante para atingir justamente essas pessoas que não ficam antenadas na internet, não fica na rede social, fica acompanhando as coisas e tal. É. E como é que elas vão ser atingidas? É. Ela também provavelmente não vai na festa, porque ela não fica nem sabendo. É verdade. Né? É, não. Mas ela vai na pizzaria. É, vai tomar uma batalha, ela vai. É, cara, toma uma batalha. É uma coisa pequena, né, de uma loja de varejo comum, que vai ter entrando uma fila do caixa e tem aquela... Tem de chocolate, né? Chocolate. É, coisa. É, não, aí tipo. Aí, Benedito, coloca TV. Você imagina algum dia nas lojas americanas, aquelas cheias de discos independentes, assim, antes de você pagar, não, eu quero esse. É. Isso é baratinho, né? Não precisa. Sim, as pessoas, nossa, você deu de novo. Pô, um CD é mais barato que uma caixa de bombom. É. 5 contos. É verdade. É, muitas vezes é mais barato que a cerveja no lugar. Que é. A cerveja tá aí 4 e pouco, aí eu. Desce mais uma, eu compro um CD, o CD é verdade. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Muita ralação. Hoje em dia todo mundo rala, né? Nossa. Porque assim, é um modelo antigo de música. Tipo, eu gostaria muito de ser um rockstar, sabe? Assim. Quem não gostaria, sabe? De todo mundo tá fazendo tudo pra você e você só tocando, sabe? Só música. Só pensando na arte. Né? Ia ser maravilhoso. Quer dizer, hoje em dia não é assim, cara. Essa conversa continua no podcast número 2 do Conector Entrevista 6. Faça o download e continue acompanhando o assunto. Você pode mandar também sugestões para outros programas pelo e-mail conector@forceps.com.br ou siga-nos no Twitter, @conector_entreve. E aí, gostou da conversa? Esse foi o podcast do Conector Entrevista. Ouça nossas transmissões ao vivo toda última quarta-feira do mês pela web rádio Fora do Eixo, sempre às 8 horas da noite, no endereço www.foradoeixo.org.br. E se perder, não grila não, sempre rende um podcast. É só acessar o site do Conector, conector.forceps.com.br. Conector Entrevista, produção e apresentação de Mariana Lima, uma realização do Coletivo Forceps e Circuito Fora do Eixo. Ei, tá procurando música nova? Bandas diferentes? Acompanhe os lançamentos do Compacto Rec. Todo mês uma novidade. Bandas do Brasil inteiro mostrando sua cara e sua música. Acesse compactorec.wordpress.com. Cola nessa! Olá, aqui é o Rafael do Trianon. Nós também estamos aqui na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Uou, uou. Uou, uou. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre.